Pronto, então a partir de agora tenho o MP3 a gravar deste lado. Quem é que caiu? Aí eu deste lado ponho logo e depois vocês fazem aí a claquete como quiserem. Amazing! Vão-se chatear as duas. Alguém a esta hora ir a correr ao IMDb para começar a ler. Planet Spaceballs, President's Crew sends Lord Dark Helmet to steal Planet Druidia. Conheço, é quando aparece lá um gajo que, de um, que ninguém se lembrava que era ele, ou eis, quem é este gajo? Ah. Pois. Bem, pensei numa coisa. Acho que é um eixo mais espetacular do que esse. Que é o. Eu sou péssimo com nomes, mas digo-vos o Michael Winslow. Que era o tipo exatamente que fazia o som das academias de polícia. Eu acho que você, eu gosto mais quando vocês só apresentam depois, falam primeiro do filme. Pronto, então. Espera, dá-me só um segundo. Seguiu-me agora uma porcaria ao chão. Ai, eu me livre. A minha vida, eu já estou muito doentinho da cabeça. Ora bem, é este link daqui, Skype. Eu vou-vos explicar uma coisa. Eu instalei o Skype de propósito para fazer isto. A última vez que eu tinha o Skype. Que eu tive o Skype instalado foi para gravar o spin-off e as nalgas do mandarim. Pronto. Pois é, eu também acho. Pois, eu também estou um bocado assim. Estive a configurar tudo direitinho e tal. Montei um microfone como deve ser, não é aquele fajuto que tu querias. Está impecável. Não consegui abrir o link. Não sei porquê. Não percebo nada disto, não é? Não vi link nenhum. Ok, está aqui. Ah, ok, já vi, já vi. Pronto, abriu um YouTube. Ok, está bem. Pronto. Está bem, está bem. Está bem. Deixa-me tirar o som ao telemóvel porque antes que. Ok. Não, é um reclamo da Pizza Hut. Spaceballs. Ainda não fizemos Rogue One. Exatamente. Até chegar a Disney com cheque. E eu não sei se nós podemos já fazer spoilers, mas isso traz o melhor running gag de sempre do cinema. Olá, eu sou a voz e a vossa missão para hoje é esbardalharem a melhor spoof comedy de todos os tempos, Spaceballs. Claro, porque nós só gozamos com as coisas que adoramos, e sendo que o melhor filme de todos os tempos é o Império Contra-Ataca, e logo a seguir, epá, se fosse para ser consensual, eu ficava a escrever coisas no Facebook, não é? Para a malta ser politicamente correta e pôr likes e quê. Aqui não, aqui não. Eu vou-vos explicar. Pronto. Em primeiro lugar, és uma pessoa sensata por duvidar da minha sanidade mental. Eu próprio não tenho muita certeza. Em segundo lugar, pá, duvido eu que seja o fã número um, porque há pessoas que se apaixonaram por causa do vosso podcast. Portanto, há de haver gente que gosta mais. E depois sim, eu ouço o vosso podcast porque vocês tiveram como convidado o meu caríssimo amigo José Santiago. E foi aí que eu descobri o VHS. E como eu trabalho a ouvir podcasts, e pá, não há assim tantos interessantes para ouvir, eu quando. Opa! Mas isto é dito pelo tipo que acha que o Império Contra-Ataque é o melhor filme de todos os tempos, portanto, pronto. Vamos pôr as coisas ao seu próprio nível, não é? Não vamos aqui embandeirar em arco. Mas como eu ouço, trabalho a ouvir podcasts, sim, embandeirar em arco. Se não conheces a expressão, pá, aconselho-te a ler um livrinho ou outro. Pá, é uma coisa que pode... E... E vai ele, fact-checking. Encher-se de brios. Ei. Bom, e então, digamos que, como eu trabalho a ouvir podcasts, quando eu descobri o VHS, comecei a ouvir os podcasts do primeiro e fui ouvindo sempre. Em boa verdade, há algumas entrevistas que eu não consegui suportar e saltei. Mas mais as entrevistas do que a parte em que vocês falam. Porque a parte em que vocês falam, sabem, conhecem aquela sensação que uma pessoa tem quando vê pessoas pouco inteligentes a debater coisas? Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Não, mas é. Vocês trazem sempre uma perspectiva muito fixe de cinema que normalmente não é tão mainstream ou que passa um bocado ao lado. E eu gosto disso. Tudo que é coisas esquisitas eu gosto. E então, sim. Sim. Cuidado com esta história. Cuidado. Em primeiro lugar, cuidado com essa história de chamar chunga às coisas, porque acho que há um tipo aí de Coimbra que gosta de cobrar direitos por isso. Em segundo lugar, ele diz isso a todos até tu receberes uma carta registada, mas pronto. Dizendo isto, sim, eu gosto, e gosto da forma como, mais espetacular do que isso, não é só um tipo a falar de cinema, são dois a debaterem-se e tal, e acho engraçado, e por isso é que sigo com muito gosto o vosso podcast. E pronto. Prontos. Sim, eu sou stand-up comedian, ou como se diz em português, estúpido. Ganho a minha vida a dizer piadas em palco para as pessoas daquela forma, e por isso é que a minha sanidade mental deve de facto ser contestada, porque é de uma forma kamikaze, de tu estás ali à frente de toda a gente, dizes piadas e se as pessoas não se rirem é horrível. Já me aconteceu uma vez ou outra, e exatamente. E isso não é verdade. Vi, sim, senhor. Há aqui uma questão que, se vamos falar de stand-up, pronto, eu até me sinto mal, porque podiam ter aqui pessoas melhores para isso. Mas há aqui uma questão que é: o stand-up passa por um processo de trabalho muito grande em palco. O material tem de ser todo muito testado muitas vezes, porque isto é uma coisa que não dá a pensar em frente a um espelho. Só com as reações do público. E então nós temos sempre aquela cena. As pessoas riem-se muito, não era a primeira vez que me acontecia. O que é que acontece? Como o que nós vamos ver um special da Netflix e dizemos: opá, o gajo é muito bom. Não, ele é muito bom sim, mas ele já testou aquele material 1 milhão de vezes num 1 milhão de comedy clubs escabrosos e muitas vezes falhou. Até ele chegar àquele ponto, aquilo já está triado, amassado, macerado. Eu libertei no outro dia para o YouTube um set meu sobre o Euro 2016, que é o chamado material iogurte que passa de validade. E eu escrevi aquilo. Epá, não façam isso. Eu não gosto nada de dizer mal de colegas, sério. Mas no, é aquele material que foi para o Euro 2016. Aquilo eu escrevi na altura. Aquilo foi filmado em fevereiro. E a diferença do fim do europeu para fevereiro já é muito grande, e de fevereiro para agora, para o que eu estou a fazer agora em palco, é abismal. E estamos a falar de meses, não é? Por isso, quando uma pessoa diz o Seinfeld falhou, houve um espetáculo em que ele falhou, não, houve centenas de espetáculos em que ele falhou, houve centenas e milhares de piadas que ele falhou. Agora, é claro, a cultura do Comedy Club é uma coisa que faz muita falta em Portugal, porque é das coisas que permite aos comediantes evoluir com o erro. Epá, ao princípio sim. Ao princípio acontece sempre. Porque é o valor que tu consegues impor à noite, não é? Tu vais pedir a um amigo teu que tenha um café, praticamente, que te deixe fazer, ir lá contar umas piadas, às vezes com os amigos, outras vezes pior sozinho, porque ninguém te conhece, tu és uma bosta, porque os primeiros anos a malta é uma bosta, porque tem de trabalhar em cima do palco e só o palco é que dá. E depois tu vais indo até que chegas a uma altura que as pessoas te começam a conhecer e tu começas a ser exigente. E és mais as coisas e faz mais a tua carreira as coisas que negas do que as coisas que aceitas. Não é? E quanto mais trabalhas, depois mais podes escolher. Sim. Sim. O Levanta-te e Ri. Sim. Que projetou os grandes comediantes que nós temos hoje. Praticamente todos. À exceção do tio Herman, não é? Que já estava. Mas a realidade é essa, não é? Deu-lhes palco e fez com que o público reconhecesse isso. A partir daí, opá, quem tem unhas toca guitarra, dá muito trabalho. Pá, mas a recompensa é assustador falar para um público que está ali à nossa frente e tu chegas e dizes eu vou-vos fazer rir, é assustador, mas a recompensa da adrenalina de quando o pessoal se ri é pior que a droga, não há hipótese. Indiferença. Exatamente, completamente. A pior coisa que pode acontecer é isso. Não, nunca tive nenhum episódio de violência em palco, nunca ninguém se meteu comigo dessa forma. Já, mas as coisas que eu faço com a minha mulher não gosto de falar em podcast. Exatamente. Isso é uma piada sobre masturbação. As pessoas podem não ter percebido, porque eu gosto muito do Spaceballs e deixa-me só dar este toque. Eu gosto muito do Spaceballs porque ele está cheio de terceiros sentidos. Não só segundos, mas terceiros. Quem vir o filme com atenção, e é preciso ser-se doente ao ponto de ver aquilo mais de umas 10 vezes, okay, consegue encontrar ali alguns ângulos que são ultra engraçados, por exemplo esse, I'm my own best friend, é uma piada sobre masturbação, que é uma piada à larva ainda por cima, portanto melhor, que as primeiras vezes passam e ninguém dá fé. E eu acho isso giro. quase verdade. Peço desculpa ser um nazi, mas não é do planeta... Não é do planeta Spaceball, não é do planeta Spaceball. O planeta Spaceball é o planeta cujo Mel Brooks, como presidente, está a deixar sem ar. E é do planeta Druidia. Exatamente, não. É quase era vitoriana. Não é bem Idade Média, é quase era vitoriana. Eles vivem lá. O rei Rolando, que é o King Roland, que é o pai da princesa Vespa, porque Leia dava demais, que é aquela senhora, aquela menina que guia aquele Mercedes branco e usa uns headphones de cabelo, para a primeira grande piada do filme, que é a física. Quer dizer, a primeira ideia que eu tenho do filme não foi ver, foi de um programa do Mário Augusto, que passou o trailer. E em que... 1987, na altura. Olha, eu sei que não era o Vasco Granja, e não sendo o Vasco Granja, para mim, todos os outros são o Mário Augusto. Não era. Eu sei que aquele era um programa de cinema, e eu acho que era o Mário Augusto, mas não tenho a certeza. E ele apresenta o trailer, e eu fiquei logo abisbílico com a cena do... do pé calcado pela estátua, que depois aparece mais à frente no filme. Exatamente. E eu queria muito ir ver aquilo, e como é claro, os meus pais, como eram pessoas de bom senso, não me deixaram. Mas depois aquilo veio, claro, foi coisa com a pornografia. E eu, aquilo mais tarde veio para VHS, assim como a pornografia, chegou ao clube de vídeo, assim como a pornografia, e eu trouxe para casa. Exatamente, e eu trouxe isso para casa, desta vez não escondido, a primeira, porque as outras tinha de trazer escondido para voltar a ver, porque o meu pai ralhava-me se visse que eu repetia um filme. Epá, porque no sentido, porque era caro alugar os vídeos, era caro alugar os vídeos, porque é que estás sempre a ligar o mesmo? Não, eu percebo aquela coisa que tu dizes, não, vê outras coisas, que é para perceberes outras coisas. Isso está bem, isso chama-se educação. No caso do meu pai, não, ele borrifava-se para o que é que eu via. Ele gostava, ele era que eu pagasse mais de 300 paus outra vez pelo mesmo filme. Até que a gente descobriu. Epá. Não, mas isso, não. Isso é como quando eu fiz. Não. Não, isso era o teu pai que estava farto de ver filmes de bonecada e queria que tu visses outras coisas que ele também gostava. Aconteceu-me uma cena mais ou menos parecida com os meus pais quando eu fiz 18 anos e eles. Dizendo isto, sim, tenho a primeira grande. Eu estava a falar da primeira grande piada do filme. Acho que não é de facto os headphones são marcantes, mas é o padre, o tipo que faz de padre, e que ele começa a dizer: estamos aqui hoje reunidos para realizar o casamento da princesa Vespa, e ela começa a fugir. Ele começa a relatar que vai a passar pelo altar e a sair pela porta fora, tal como se aquilo fosse um jogo de futebol. E essa cena é hilariante, porque o padre também tem muita piada. Quer dizer, naquele filme toda a gente tem muita piada. Completamente fã de Star Wars, sim. Sim, perfeitamente. O Império Contra-Ataque é o melhor filme de todos, claro, porque acaba mal, é o que tem o verdadeiro plot twist dos plot twists. Ali aquele está tudo desenhado à volta do facto do Luke ficar sem a mão e se começar a transformar num robô como o pai. Pá, pronto, o Império Contra-Ataca é de facto um grande filme. O A New Hope também é bom. O 4, o 6 tem os Ewoks. Pronto, tem os Ewoks. Tem os Ewoks. E depois aquilo vai por ali abaixo. Que eles a seguir fazem a Caravana da Coragem. Problemas dos anos 80, não é? Sim, 81. Fogo. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Foram, claro que foram. Foram. Não, não, isso é verdade, mas vocês não se podem esquecer. Vocês conhecem mais ou menos bem a saga do 007, James Bond. Pronto. Pronto. Então vocês vão experimentar ver o 007 de 1979. E a seguir, sim. Pronto. Não, não, não, não, não. Mas eu quero que vocês vão ver o de 79. Vão ver o de 79. Eu acho que é o Goldfinger. Não tenho a certeza. E o 007. E o 007 era um blockbuster. Qual é o. Pronto. Sim. Certo. E a seguir qual é? Não, espera aí. Então. Mas não interessa isso. Eu quero que me façam um favor. Isso não interessa. Vejam, faz favor, qual é o. Mas eu estou aqui no IMDb, mas ele não me está a querer ajudar. Vejam, por favor, qual é o 007 que, do fim dos anos 70. Pronto. E compara esse filme com o episódio 4 de Star Wars. Que é para perceberes o que é um blockbuster da altura e o que é que o Star Wars representou para os fãs de cinema no mundo. Porque fica completamente diferente. Ainda hoje se vê perfeitamente. Que apareceu o ucraniano. Sim, mas a questão... Não. Mas a questão é que a forma como era filmado e os efeitos especiais, o próprio ritmo do filme, do Star Wars, é completamente diferente. E por isso é que ele marca tanto. E por isso é que ele marca tanto. E por isso é que as pessoas, quando foram ver, ainda hoje... E as pessoas, quando vão ver o episódio 5, devem ter ficado a babar-se à espera que viesse um episódio 6. Porque na altura não havia fóruns para saber há ou não há. Certo, certo. Certo, mas aquilo deve ter sido a maior loucura de todos os tempos. Eu acho que sim. Ah, claro. Não. E depois vocês não se podem esquecer de outra coisa. É que não se podem esquecer de outra coisa. É que o número de filmes que saía, a quantidade de coisas, era muito menor. As pessoas falavam dos mesmos assuntos porque todos viam de facto a mesma coisa. Epá. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas o following do Star Wars começa ali, não há hipótese. Aquilo não. Foi uma coisa incrível. É isso no mesmo universo. Eu devo ter piscado os olhos quando aconteceu um desses momentos, ficou aquém das expectativas, mas. É que quem fez os efeitos. Os efeitos especiais do Spaceballs são feitos pela mesma empresa que fez os efeitos do Star Wars. Mas. Olha, por exemplo. Há uma cena no Star Wars. Exatamente. E depois tem outra coisa. O filme está ao serviço das piadas e não ao contrário. Por exemplo, naquele filme que muita gente achou mau e que eu achei muito bom, e se calhar isso faz perceber porque é que eu não percebo muito de cinema, no Rogue One, o Casey, o droid, ele é muito engraçado. Há um droid, eu sou péssimo com nomes, exatamente, há um droid, e ele é engraçadíssimo, é um comediante conhecido, que fez aquele papel, ou seja, não é ele que manipula o robô, mas é ele que diz as piadas e que entrega e tal. Mas que chega lá e que... Mas ele está ao serviço do filme. Aqui acontece exatamente ao contrário. O filme está ao serviço das piadas. Quer dizer, a entrada do filme é uma nave que nunca mais acaba. De nave que... Que a nave nunca mais acaba. Agora, não se pode pedir... Isto não é Lennon McCartney, como é claro. Não estamos a falar de uma peça de Samuel Beckett. Estamos a falar de um filme do Spaceballs, que é o melhor spoof a Star Wars, porque há muitos spoofs a Star Wars, só que são todos para maiores de 18. Sim... exatamente, mas o sim, não era bem assim. Tanto que o filme não, originalmente nem era para se chamar Spaceballs, era Planet Moron. Exatamente, só que eles depois chegaram à conclusão que precisavam de ter Space no título e eles para vender, claro. E eles estavam com aquilo e reza a lenda, e esta lenda reza porque morava na careca de um senhor que era muito religioso. Reza a lenda que o Mel Brooks entornou café sobre as calças e disse balls. E houve um que disse space balls, é isso mesmo. E ficou space balls por causa disso. Porque há inclusive imagens de como era o grafismo de Planet Moron, que era uma coisa mais, que tinha menos a ver com o grafismo de Star Wars e mais a ver com o grafismo pai de Automan. Lembram-se de uma série que havia que era o Automan? Pronto, tinha a ver com isso. Era mais neon e tal. Planet Moron. E depois eles passaram aquilo para Star Wars, para Spaceballs, e começaram a fazer o filme mais em cima de Star Wars. Mas o filme não tem só referências a Star Wars. O filme tem referências ao Alien, tem referências ao Star Trek também. E tem referências, tem uma referência que eu adoro, porque é um plot twist que está muito bem sacado, ao Planet of the Apes, ao Planeta dos Macacos. Porque eles têm lá e é engraçado, isto é daquelas coisas que vocês vão dizer, este gajo de facto é doente da cabeça. Reparam que é uma piada com os Transformers, que é a nave, depois é um Transformer, transforma-se na Mega Maid. Exatamente. Não, mas é Transformers, porque, de facto, o merchandising que eles usaram para fazer o filme, quando aparece o outro a dizer merchandising, where the real money for the movie is made, Spaceballs the coloring books, Spaceballs the lunchbox, muitos deles são merchandising de Transformers. Com autocolantes por cima e que é... Exatamente. E vê-se lá o Optimus Prime e que é... E então aquilo também é uma ligação. Também há ali uma ligação. E depois, ninguém percebe que a Mega Maid, porque ela aparece e aquilo é tão estúpido, ninguém percebe que a Mega Maid depois parece tanto a Estátua da Liberdade. Até porque só quando ela lança as cápsulas deles fugirem é que saem os raios da cabeça. Do episódio 4. Não é por acaso. É porque percebe muito de cinema e aquilo é muito bom. Pois, mas o Mel Arena, que agora é Altice, também se enche para ouvir o Tony Carreira. Não é? Isso não quer dizer que aquilo passa a ser boa música. Pronto. Eu acho que ninguém o levou a sério. Sim, sim. Depois eu acabei por ficar com o filme quando descobri a magia dos 21 pinos, que era uma coisa que toda a gente que teve vídeos nos anos 80. Sim, não, aquilo era, a gente ia com o vídeo para, às costas para a casa de um amigo e depois comprava cassetes na loja dos 300 e gravava. E na altura nós tínhamos de ter muita criatividade porque havia cassetes cujo título que dizia na lombada não dizia com o conteúdo. Havia cassetes que dizia Alice no País das Maravilhas e tinha uma Alice, tinha maravilhas, mas o país não era esse. E outras coisas, quero dizer. Também, ou dois. Ou dois. Bom, dizer isto, na altura o filme, como praticamente todas as comédias, não foi levado a sério. Ninguém levou aquilo a sério. Aquilo era um filme a gozar com o Star Wars e, portanto, era isso. As pessoas foram, riram-se, aí aquilo passou. De facto, diz, de facto, depois o tempo veio a fazer com que o filme se tornasse de culto, especialmente para os fãs de Star Wars. Não, é o Holiday Special que está bem feito. Porque aquele filme, fora do universo de Star Wars, é capaz de provavelmente ser o melhor filme de Star Wars que existe. De tudo que é feito à volta. Ou seja, opá, eu vi agora por causa do podcast, para ver outra vez. Sim, mas certo. O problema. E eu vou-te dizer porque é que eu discordo de ti nisso e não é por eu ser fã do filme. É porque eu percebo a comédia se calhar de outro ponto de vista, que é o que para ti é tentar demasiado, para muita gente é estar right on the nose. E o que para ti são piadas que são demasiado básicas, para muita gente são piadas diretas, só que estão bem. E outras que tu se calhar achas que são muito evoluídas e que para outras pessoas são só normais. Opá, isto é sempre um gradiente e quem quer fazer um blockbuster tem sempre de disparar com uma caçadeira de cantos cerrados, que é que para o chumbo abrir muito e para acertarem muita gente, não é? E então o filme, como ainda por cima, como o filme tem muitas camadas, porque o filme tem muitas camadas, o filme tem uma referência à Kafka, à Metamorfose. Exatamente, o filme tem uma referência à Kafka. Não brinquem comigo. Quantas pessoas é que viram o filme que perceberam isso? Percebes? Por isso é que o filme é tão bom. É porque dá para ir descascando camadas. E isso faz dele um bom filme. Mesmo que, para mim, muitas das piadas sejam coisas que eu digo, ah, mas eu desculpo quem faz, desculpo essas piadas, essas em que eles estão de facto a tentar demais, para mim também, porque percebo que aquilo há muito público a quem aquilo chega bem. E eu não quero o filme só para mim. Eu desliguei o microfone para não se ver a minha cara de espanto. Exatamente, uma Winnebago. Que era mesmo... Pois foi, pois foi. Sim. Não, não, mas é. Em musical, que é só incrível. É das minhas favoritas. É das minhas favoritas. A música nunca mais sai da cabeça. Do Helena Cantan. Exatamente. Exatamente. Isso nunca mais sai da cabeça. Exatamente, ele era o Babyface. Sim. E ele mata o técnico, mas atenção, mata o técnico, põe a culpa no outro. Põe a culpa no outro. E eles torcem as shorts, os sabres, torcem com o outro. Depois de shorts, I hate when I get my shorts twisted. E isto segue uma regra da comédia, que é os punches com letras muito, muito carregadas são mais engraçados. É. Há inclusive uma mas é mesmo. Nunca apanharam que o Ricardo Pereira usa muito isso. Que ele não é por acaso diz que acha piada a palavras como pechiché. Ok. E há uma piada. É um tipo que é um javardo que afina quando fala francês e abixana em inglês depois. Tem esse ponto. Mas há uma referência giríssima em Simpsons. Em que eles dizem, era para vir o Krusty the Clown, mas ele não pôde vir porque ele ficou afónico de dizer uma punchline com 32 erros. E esta é daquela lá do fundo mesmo, é mesmo daquela lá do fundo. Lá do fundo, sim. Mas é. Epá, uma coisa ou outra, não, como as pessoas não me conhecem, e eu assim, pelo menos, passo por aquele que não sou capaz de fazer, mas serei capaz de ensinar. O da máscara. O da máscara. Sim, sim, sim. Ou como ele... Não. Isso não é o Penn & Teller. Isso são outros. Aquilo, esse mágico era conhecido na comunidade dos mágicos. Sei como era, como o filho da puta. Exatamente, ele foi banido então. Sim. Era o Penn and Teller, chamam-se assim. Penn and Teller, exatamente. E, mas olha, eu comecei a gostar mais de ilusionismo, porque mágico é o Harry Potter e o Deco. Comecei a gostar mais. Não, não. Isso é mágico é o Harry Potter e o Deco. Eu comecei a gostar mais de ilusionismo depois de ver esse programa do Mágico Mascarado. Comecei a me interessar. Eu sei, mas eu estou a disparar com uma caçadeira de cantos cerrados. Eu não estou a tentar. Esta é daquelas que eu sei que há pessoas que, na maior parte da malta, não vai apanhar, mas quem apanhar vai achar a piada e é fixe. O golpe de magia que o gajo fez foi conseguir. Foi conseguir ser contratado pelo Benfica vir do Brasil, ninguém dar fé que ele era jogador de futebol, e depois veio para o Porto por 2 tostões e foi vendido ao Barcelona por 500 milhões e tal. O Deco agora é comentador de futebol no Brasil, acho eu. Sim, uma cena. Pronto, está bem na vida o gajo. Sim, mas o. E então o. Eu estava a falar da cena da piada do Schwartz, exatamente. E eles fazem isso, mas há uma coisa que eu acho que as pessoas se calhar não repararam. Vocês repararam que o Dark Helmet usa uma gravata que é uma pila, com os dois tomates e tudo? Pois, mas não é... Porque a gravata de facto parece uma gravata porque é luz angular, mas tem duas bolas, então ele tem uma gravata que parece uma pila. E depois eles fazem, exatamente, e eles fazem uma coisa que é incrível, que é, há uma fala do Dark Helmet que ele diz: "Before I'll kill you, I must warn you. I'm your father's former roommate." E ele: "Absolutely nothing, which is what you're about to become." Que é, agora vou-te matar. E essa fala é deliciosa, está incrível. E é o spoof perfeito, um dos momentos mais fortes do cinema de sempre. Foi. Exatamente. Mas sabes, eu isso acho normal, porque o pessoal, isto é como uma malta que está na presença de um comediante e quer fazer referências, é quase como quando chegam à beira do João Baião e dizem: "Olha, gosto muito de si, lá naquele programa que você fez lá com o macaco." E é a única referência que sabem, sabes? Pronto. Então atiram isso. Exatamente, atiram isso. E pronto. É, sou levado a concordar que sim, mas não deixa de ser o 100 mil anos entre Vênus e Marte do José Cid, que é o melhor disco dele, o mais coisa e tal, mas é o mais difícil, e as pessoas dizem que é bom porque têm a percepção que é bom. Eu estou a comparar, eu estou a comparar isto com os outros filmes do Mel Brooks. Atenção. Mas na realidade... Isso é exato. O filme é muito bom. Eu não sou capaz de discordar de ti disso. Não sou, até porque nunca vi o filme. Mas o que é que me parece? O que é que me... Sim, eu percebo isso, mas eu acho que tu estás a começar a querer comer a laranja pelo meio. Ou seja, tu estás a querer encontrar profundidade numa coisa logo à partida, sem olhares para ela de fora. Eu, por exemplo, eu gosto. Eu vou-te dizer porque é que eu gosto de Spaceballs. É porque ele é exatamente um filme que se vê de fora para dentro. Ou seja, tu vês a primeira vez, aquilo tem piada, e vês a segunda e vês outras, e vês a terceira e vês outras, e vais vendo por ali fora, e ele vai sendo sempre... E ele não é nada pretencioso. É um filme muito bom, e não é pretencioso. O que me parece que não é bem o caso do Jovem Frankenstein. Acho que... Certo. Acho que o Jovem de Frankenstein é de facto a obra de autor. É de facto. E por isso. Eu gosto do certo, certo. Eu acho que sim, que eu quando vi o Heróis em Colás fui vê-lo todo contente porque era o opá, ninguém precisava de saber disso. Era o filme do Mel Brooks e era um filme. E era o filme do Mel Brooks que tinha feito Spaceballs. Ou seja, pronto. Então eu fui ver e desiludiu-me. De facto, tem piadas muito boas, mas desiludiu-me. O facto dele disparar uma galinha a determinada altura, acho hilariante. Mas isso é... Tu gostas demasiado de cinema. Tu gostas demasiado de cinema para estares a ver aquilo. Por exemplo, acho que o Mel Brooks tem um bom filme, depois disso tudo, que é o The Producers. Só esse título faz-me rir. Mas eu tenho medo, é que seja só o título. Eu acho que não. Eu acho que vocês não estão a contar com o fator Nicolas Cage. E vocês percebem o que é o fator Nicolas Cage é. Ora, eu comprei este castelo, não sei onde, e isso sai-me caríssimo. Portanto, eu vou ter de fazer aqui dois ou três filmes de esterco para ganhar dinheiro. E eu acho que se o Mel Brooks. Eu acho. O Mel Brooks é um tipo. Sim. Eu acho que o Mel Brooks. Não será isso, mas eu acho que se. Que, não, nós não podemos esquecer que ele tem um lado de gênio. E os génios têm este defeito, que são egocêntricos. Pronto. E ele é capaz de dizer assim: não, mas eu vou provar que ainda sei fazer isto. E volta a fazer. E espalha-se. Consegue, porque a base de fãs para a cena é muito grande. Acontece. Ah, isso não seria problema para ninguém, para nada. Isso tudo se arranjava. Aqui, mas na maior. Era uma obrigação que eu tinha. Com a noção que iria ser um esterco. Mas eu não podia deixar de ficar fora disso. O que é que aconteceria aqui? O que é que eu acho que. Porquê é que eu acho que a partir de depois de Spaceballs que começou a ser cada vez pior? Porque eu acho. Que ele, por um lado, começa a ser ultrapassado pelo o trabalho do Ases pelos Ares. Os filmes do Ases pelos Ares. Exatamente. E por outro lado, exatamente. Onde para a polícia? Onde é que para a polícia? Pronto. O que acontece? E depois, o tipo de humor é demodé. Ou seja. Eu vejo Spaceballs hoje e rio-me, mas vejo aquilo enquadrado naquele tempo. Um filme destes feito hoje não me faria rir. Não me faria rir. Que morreu ao primeiro quarto de hora do primeiro filme. Sim, mas isso é porque eles já tinham lá aquilo tudo, aquilo já estava pronto e eles aproveitaram e filmaram. O spoof de hoje em dia é Deadpool. Mas foi tudo, mas isso é tudo treta. São os chamados diretos para a vida desta vida, que agora é direto para o José Joaquim. O spoof de hoje em dia é Deadpool. Tu não pegas. Isso. Desculpa lá. Há um filme depois que aqueles que foi um spoof que também é horrível do das 50 Sombras de Grey, que é 50 Sombras. Exatamente. Sim, também é horrível. Também é horrível, também é horrível. Também testei. O que eu acho. Eu para ver isso. O que é que eu acho? Mas eu Só o título já é espetacular. São só 10 anos depois do Spaceballs. São só 10 anos depois. E o que é que eu acho? Acho que os spoofs hoje em dia é o Deadpool. E são esse tipo de filmes assim. Ou seja, em que não se pega num filme e não se faz chapado escarrado o mesmo filme, mas a brincar. Mas a brincar. Pega-se num género e faz-se de outra maneira. Por exemplo, eu adorei o primeiro Sharknado. Eu achei... Eu, o primeiro Sharknado, eu acho muita piada. Epá, a sério. Mas não vejas... Mas não vejas, não vejas mais nenhum, por amor de Deus. Eu vou... Alguém devia ir contigo ao videoclube? Alguém devia ir contigo ao videoclube? Jesus Senhor, Jesus. Não, não. Não. Esse filme. Esse filme também se spoofa Star Wars. Porque depois eles matam os tubarões com umas motosserras, não é? E eles é com umas motosserras de luz. O do espaço é com umas motosserras de luz. Que eu já vi umas imagens disso. Umas imagens disso. A cena que eu acho mais gira, e é daquelas coisas que eu... Pronto, no, acho que é o primeiro, acho eu. Ou se calhar eu vi um dos do meio e acho que é o primeiro, também pode ter acontecido. Mas o primeiro que eu vi, eu ri-me e gostei, porque achei aquilo deliciosamente estranho. É que é uma cena que o gajo vai com aquilo que seria, à partida, uma carrinha altamente tecnológica para perseguir tubarões, e só uma carrinha para perseguir tubarões já está espetáculo. Tem ao lado no dashboard uma mesa de som. Daquelas com as entradas XLR para ligar microfones e com os volumes graves e uma mesa de som que é só para aquilo parecer tecnológico. E eu ri-me tanto disso. Eu ri-me tanto disso. Sim, eu percebo isso, mas eu não disse que as pessoas gostaram do filme ou que o filme era bom. Eu disse que eu me ri. Esse é outro. O gajo que disse não há problema, desculpa, o gajo que disse não há problema não é o que edita. Mas isto está caótico. Isto está caótico, para mim. And blinking and beeping and blinking and beeping and blinking. Certo. O que eu acho... Vocês sabem que isso, essa cena do aeroplano 2, também acontece no Star Wars, no Spaceballs. E eles também fazem isso. Que ele, quando fazem o teletransporte do gabinete do presidente, exatamente, ele a seguir vai, abre uma porta e passa. E isso tem muita piada. E isso tem muita piada, porque isso foi uma coisa que depois acontecia. Aquele o movie is out in the stores even before the movie is made. Ou seja, porque eu lembro perfeitamente, por exemplo, quando saiu o Rei Leão, andava aquela cena do Rei Leão, e eu já via à venda na RTP uma cena que era Leo o Rei Leão. Sabes? Que era um... Léo, o rei Léo. Sim. Pois é que... Ah, ainda eu ainda não falei. Não pode, não pode, não pode, não pode. Isso não pode, por favor. Bah, vão-se chatear as duas. Bem, eu sei, eu sei, eu sei. Já me chamaram deficiente, já me chamaram deficiente de outras maneiras. Anda lá com isso, que eu ainda tenho coisas para dizer acerca de Spaceballs. Porque há três coisas que não se pode deixar de dizer, por isso, fecha lá o eixo. Anda lá. Claro. E mais, vocês quando fazem essas merdas, devem meter links na descrição. Cada um vê como gosta mais. Tu percebes demasiado de cinema para isto. Nitidamente. Vais receber uma carta registada. Exato. Nunca vi, graças a Deus, nem quero saber nada disso. Não, acho que é daquelas coisas que estavam no mês. Acho que é daquelas. Pois, acho que cai naquela categoria de. Se for como Spaceballs, é datado. Ficou muito datado. Se não for como Spaceballs, não vai fazer. Tenho medo disso, tenho medo. Sim. Vocês vão receber cartas registadas? Botem atenção a isso. Aquilo vive muitas referências, mas eu acho que nesse aspecto, esse tipo de programas que faz muitas referências e usa isso para ser engraçado. Faz um trabalho quase, às vezes quase pedagógico, que é obriga a malta que não conheceu, que às vezes a procurar e a ir ver. E a ir ver. Isso eu acho importante. Quanto aos desenhos animados, nunca vi, não pretendo ver, e acho que não deve valer muito a pena. Eu sei que sim, não, eu sei que sim. Mas eu, por exemplo, também estou a negar os outros Sharknados todos. Porque acho que não vale a pena, pronto. Eu digo que é o primeiro, porque foi o primeiro que eu vi, pronto. Porque eu, de facto, não estive a ver aquilo de livro na mão, a preocupar-me se eram o 0 ou 2, quem eram os atores. Não sei. Não sei. Não sei. Pá. Sobre Spaceballs. Uma. O homem do radar. O técnico de som dos radar. Exatamente. I lost the blips, I lost the beeps, and I lost the trips. The blips, the rips, and the trips. E, opa, é incrível. O gajo faz um papelaço. Sim. Efeitos sonoros. Exatamente. E depois, duas coisas que acontecem juntas. Uma é... E eu estou-me a rir porque me lembrei. Eu ri-me, eu lembro... Eu lembrei, eu não, eu não me ri disso, eu ri de me ter lembrado da cena. Lembrei-me da cena e ri-me, não há hipótese. Que é, não, que é o... quando eles vão para o deserto, o Darth Helmet aparece com um capacete cá aqui. Essa é uma, não, mas primeiro do que isso é o capacete cá aqui. Que ele aparece todo vestido cá aqui, de deserto. Exatamente, exatamente. Exatamente, que era tipo Coronel Tapioca. Ele aparece com um helmet do Coronel Tapioca. Isso tem muita piada. E depois há a cena em que eles arrancam e ele cai, porque ele tem sempre problemas com o movimento, que também tem piada. E depois há a cena do Penteio no deserto. Come the desert, you idiots. E estamos assim. We ain't found shit. Não, mas, opa, essa cena tem muita piada. Essa cena tem muita piada. Mas tem mais piada o facto de, por exemplo, o Dark Helmet. Exatamente. É. Que é como The Desert. Então vocês vão fazer uma coisa. Vamos fazer um jogo. Vão ao YouTube. Eu estou a dizer isto de cabeça, mas acho que tenho quase a certeza. Acho que tenho quase a certeza. Eu sei que pus a frase assim. Que é... O Dark Helmet, sempre que fala para o Sandro, que está ao lado dele, fala com o megafone, mas para os outros que estão longe, berra. Não usa o megafone. Ele faz aquele trocado. Pois é, isso. E eu acho muita piada a isso. Eu acho muita piada. Pronto. Gosto de algumas. Monty Python tem aqui. O problema do. Monty Python tem o problema do nonsense. Que é. Há coisas que acho muita piada, há coisas que não acho piada nenhuma, e depois. É sempre chato porque toda. Ninguém pode falar de. Gosto da vida de Brian, gosto do Cálice Sagrado, gosto de todos. O problema é que. Opá, é quase como do Cristiano Ronaldo, parece que não se pode falar mal. O pessoal põe todos os Monty Python, o pessoal põe todos os Monty Python num nível em que há alguns sketches que são incríveis, há coisas que são incríveis, a cena da piada de morrer de rir é incrível, por exemplo, mas há coisas que passam muito ao lado, que são muito estúpidas. Sim. Sim. Pronto. Sim. Então, para fechar, eu vou fechar com a minha piada favorita de Monty Python, que ele diz isso no... É o Cleese, acho que é o Cleese que diz no Hollywood Bowl, no espetáculo ao vivo, em que ele diz: "You know what's the resemblance between American beer and making love in a canoe? It's fucking close to water." Não, não faças isso. Não faças isso. Não, não faças. Não faças, pá. É muito chunga. É muito chunga. Eu prefiro que a piada fique pendurada no ar. Acho mais graça assim. Eu sou o convidado. Eu sou. Não, mas, epá, mas foi a que eu escolhi, quer dizer, não é? É a piada que eu escolhi, tipo Tony Carreira, para dizer não ser minha, mas ao menos, mas expliquei, exatamente. Epá, não ponham nada disso, nem ponham o botão de... Fecha só o podcast. A minha intuação foi para baixo. Exatamente para poder fechar. É o meu trabalho. Eu acho piada que tu refiras como o que aconteceu aqui hoje. É bom. É bom. Sim, acho. Acho que sim. Completamente fã de Mel Brooks. Foi o homem que fez Star Wars. Spaceballs. Desculpa. Desculpa, parou lá. Completamente fã de... Ah, foda-se. Completamente... Bem, eu mando uma carta registada. Completamente fã de Mel Brooks. Foi o homem que fez Spaceballs. E eu sou que vou mandar o áudio, portanto eu estou à vontade. Não, não mexo, não mexo, não mexo, não mexo. Está bem. Em boa verdade, ó Paulo, eu tenho de dizer isto, que é, por exemplo, eu tenho, estou a experimentar um canal do YouTube com um colega meu, que nem quis falar, porque não, acho que ainda não faz sentido. Não. Depois faço, mas só faço à página e tal, ao canal do YouTube, não. Sei. O que é que acontece? O que é que acontece? Eu faço isso. E que quem edita os vídeos sou eu. E é bué ingrato. O gajo que edita o vídeo tem um milhão de vezes mais trabalho que o outro. E o outro, no fim, ainda vem pôr defeitos. Portanto, eu nestas merdas tenho de estar do lado do Daniel. Se é ele que edita, pá, desculpa lá, mas eu, pá, a minha simpatia vai para o Daniel. Desculpa. Sabes o que é que eu tenho a dizer a isso, Paulo? Precisas de ouvir um podcast de um tipo norte-americano que se chama The Audacity to Podcast. Que é, ele diz que tu podes aprender a editar um podcast usando o Audacity, que toda a gente sabe, que é o MS Paint do som. É gratuito, aquela merda mais básica e tal. Eu estou a gravar isto no Audacity. Estou a gravar isto no Audacity. Uso o Audacity para tudo que é som. Perfeitamente. E tu, ouves esse podcast, são só para aí alguns 50 ou 60 episódios, e depois também já podes editar tu e pôr as coisas fundamentais. Ah, claro. Mas por acaso acho que é uma divisão juros, está? Que é o Paulo edita e tu queixas-te. Ou o Daniel edita e tu queixas-te. É fixe. Mas sim. É fixe, é porque eu também gosto de editar, também gosto de fazer isso, por isso é que faço. E isso é que nunca se deve perder, isso é porque é das cenas mais engraçadas do podcast. Acha que não põe, claro. Pois. Vamos lá, eu estava a fazer uma piada à volta disto, claro, e eu percebo que isto não é, que é uma coisa que não é líquida. Isto até era capaz de ser uma cena gira, vocês pegarem os dois no mesmo material e uma vez editarem os dois e ver como é que saía. Acho que isso era muito giro, por exemplo. E do vosso universo de ouvintes, era capaz de haver um que ouvia isso. E eu... E pá, quando vocês quiserem, avisem-me é com um bocadinho mais de antecedência, que, porque eu o Spaceballs tenho muito presente. O Dune já revi, mas quero revê-lo outra vez. Sim. Sim. Credo. Epá, isso não vai acontecer. Eu não vou ter disponibilidade sequer mental para estar a ver. Epá, eu acho que o Paulo excomungou isso, que não quer esse. Vamos aqui. É assim, eu sei que vocês têm uma, mais ou menos uma regra tácita com os convidados, em que convidam cada convidado para fazer três podcasts. Pronto. Mais ou menos. Mas mais ou menos, pronto. E eu posso fazer convosco... Espera aí. Eu posso fazer convosco os podcasts que vocês quiserem. Quantos? Tenho tempo? Bah, não me custa tirar um dia à noite para gravar, até porque me divirto também muito a gravar, não me custa. E a gente bate bolas e tal. A cena é, eu gosto muito, de facto, do Langoliers. Eu gosto de facto, do Langoliers. Gosto muito. Acho que é das melhores coisas. Mas quando o Paulo me disse que não queria esse e tal, eu pensei imediatamente no Fahrenheit 451 por uma razão muito simples. Porque eu acho que, em primeiro lugar, aquilo é uma cena completamente Black Mirror. Fahrenheit 451. Não, de 1953. Pois, eu também compreendo isso. Também compreendo isso. Mas... É só um filme grande. Repara que... Mas era isso. É que o Duna expande. Mas digo-te, Posso perfeitamente fazer, porque foi dos primeiros filmes que eu vi que eu disse, isto é um grande filme. E eu vi isto muito em puto. Muito, muito em puto. Certo. Quando vocês acharem, pá, apitem, está bem? E eu gravo na boa convosco, está bem? Olha, ó Paulo, ó Daniel, por favor, manda-me então o teu e-mail no chat do Facebook, que é para eu tratar disto e mandar-te já, porque senão nunca mais. Eu já sei como é que sou. Está bem? Vá, um grande abraço, portem-se mal. Tchau, tchau. Thank you. Vou já ver isso, vou já ver isso.